Pau do Arrocha. Cabichone! Escuta aí, ó. O Oscar de melhor noite do ano vai pra gente. E era só pra ser uma noite junto, mas terminou diferente. Você pelada no meu quarto, com o espelho te olhando, eu deitado na minha cama, bem que eu tô te esperando. Era só pra ser um filme, olha só como acabou. Você em cima de mim e a gente fazendo amor. Chamei pra assistir um filme, mas o filme que assistiu a gente. A melhor cena dessa noite tá gravada aqui na minha mente. Chamei pra assistir um filme, mais um filme que assistiu a gente. A melhor cena dessa noite tá gravada aqui na minha mente. Traz o Oscar pra gente. O filme! Alô, Luan Galhardo! Gabi Johnny! Chama, Belão! Só pra ser uma noite juntos, mas terminou diferente. Você pelada no meu quarto, com o espelho te olhando, eu deitado na minha cama, bem que eu tô te esperando. Era só pra ser um filme, olha só como acabou. Você em cima de mim e a gente fazendo amor. Chamei pra assistir um filme, mas o filme que assistiu a gente. A cena dessa noite tá gravada aqui na minha mente. Chamei pra assistir um filme, mas o filme que assistiu a gente. A melhor cena dessa noite tá gravada aqui na minha mente. Traz o Oscar pra gente. Esse filme merece um Oscar, viu? Mulher pra fazer amor gostoso. Woo!